0, nos oi. É 1-4-0, prossiga. Eu queria como reforçar pra gente aí a presença do operador Spindler, é possível? Afirmo, nós estamos em contato com a empresa. Salvador, gol 16-4801, no posto de estacionamento. 48 número 2 no setor, aeronave da Avianca no Jazz 2, já autorizada, não me escuta aguardando, por gentileza. Quem na sua escuta aguardando, 648? Zero oito. Afirma, tá iniciando agora o puxo meio no batido. Gente. O nome é 14, aeronave da Avianca, já iniciou no 02. É, totalmente pronto, tá aguardando então. Entendi. O nome é 21 no contato radar, suba e mantenha o voo 360 via saída da El. Dia da El, 360, gol, no 621. Estabilizou azul 4207. Azul, chame a torre no 8 decimal, 954207. Azul 4207, autorizado pouso pista 10, 160 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, Azul 4207. Salvador, bom dia, Gol Sérgio Romeu, solicitando o reboque do remota 14 para o pátio 1, posição 7. Remota 14 do pátio 1 para a posição 7 do pátio 1, confirmando? Gol 0094, reautorizado 2000, desce via, nosso localizador 1020. 2000, desce via, 1020, Gol 0094. Positivo. Autorizado, autorizado, reporte ao término, Golf Oscar Romeu. Ok, gente, obrigado. solo 6140 para o táxi, 125 a bordo, alterna Recife, 2 horas de autonomia. Chile 6140, táxi via Índia até o ponto de espera Pistão 0, ponto de espera Torre 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Está autorizado via Índia, ponto de espera 118.95. Muito obrigado, bom dia, 6140. Bom dia. Dona 648, Pistão 01, autorizado, chame táxi. Pistão 01, na curso autorizado, é contra táxi, 648. Azul 4207, bom dia, táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes da Taxi 2 Juliette, aguardando para ingresso. Lento via Alfa, mantenha a 2 Juliette, aguardando para ingresso, azul 4207. Torre Salvador, 6140, Xanero, pronto, ponto de espera da 1-0. 1-40, autorizada a linha de decola na pista 10, 1-60 graus, 08 mais. A linha de decola na 10, linha 1-40. Uno 621, chame Recife em 125 decimal 1. 135 decimal 125 decimal 1. 125 1. Chile 6140, 45120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Solo Salvador, Gondo 648, com 2 horas e 50 de autonomia, alterna Serra Bravo, Serra Gol, 113 a bordo, para o táxi. Gondo 648, táxi via Índia, até o ponto de espera, pistão no 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Táxi de Índia, ponto de espera 2995, 620, bom dia, 1648. Bom dia, azul 4207, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, azul 4207. Obrigado, Puca. Puca, caminhão no 148, ponto espera da 10. A linha decola, no 648? A linha decola, 148. Autorizada a linha decolar pista 10, 160 graus, 109. Autorizada a linha decolar, 10, 648. Estabilizou no X-ray do 1094. Completa final, pista 10, torre 1 no 8, decimal 95. 895, voo no 094. Torre Salvador, bom dia, voo no 094, estabilizado no X-ray, passando a externa. No 094, continue a aproximação e aguarde pista livre. Na escuta, para pista livre, voo no 094. Salvador, o Golfo Alfa Romeo informa o término do reboque, está na ponte 7 do pátio 1. Gente, bom dia, Golfo Alfa Romeo. Obrigado, bom dia. Gono 094, 160 graus, 109. Livre pouso, pista 10, Gono 094. Gono 648, aos 48, 120, decimal 8. 608, Gono 648. Salvador, Gono 648, saída Puca, cruzando 1700. 648, contato radar na decolagem. Tudo aí mantém, 0 via saída Puca. Solid 350, via saída Puca, Gono 648. Controle ao 6140 da Ocean. Prossiga. Quer coordenar, vá direto no Maceió. Aguarde, em processo de transferência de controle e comunicação, 6140. Está direto ao centro Recife. Aguarde transferência. Prazo. No 094 ao 50, direito no 21 decimal 9. 219. Ok, Mike Serra, Golf Stand by 1. Oceané 6140, chame Recife em 126 decimal 85. 265, 6140, obrigado. Papá Romeu, Mike Serra, Golf na proa de Amã para interceptar a chegada, reposto ideal para a descida. Aguarde o serviço radar. Mike Serra Golf 1020 no 020. Serra Golf no atraso conhecido no setor a reforçar 1-2-3-4-5 para informação de voo para autocoordenação. Romeu Lima, prossiga. Romeu Lima, prossiga para o solo. Gente, Romeu Lima, 30 segundos para a cópia, por gentileza. Romeu Lima, copia? Autorizado para Sierra November, X-Way Quebec, nível 100, decolagem pistão no 7, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, após Momo, direto destino em coordenação com controle em 120.8, torre 118.95, acione 5551. Correto, confirma o sobre. Gente, para o táxi, chame a torre em 118.95, ajuste no 020, bom voo. No 648, chame Recife 12685. 2685, no 648. Salvador, bom dia, sou 3191, no quente da Kilo, pronto para pegar Galeão. Sou 3191, bom dia, Kilo confere, Galeão, autorizado via plano de voo, UP November 857, até a posição Monstro, nível 340. Perfil de saída da El, Leda, voa direto, posição Irume. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5003, controle 120, decimal 8. Então, 3191 correto, portão 5, chama o trampo de estacionamento. Mike, Serra Golf, acione identificação. Tato Radar, 42 milhas oeste, noroeste de Salvador, vigilância em descida ao 050. Salvador, bom dia, no 864, formação Kilo, taça 200. 64, desça e mantenha nível de voo 050 e a chegada na área, no 864. 050 via Mari, pode levar a Mari da presença, no 864? 864, mantenha ainda o perfil lateral da estrada. Sim, estamos alterando. Papa Romeo Mike Serra Golf, desça via chegada a Amã para 2000 pés, acusando o localizador. Sempre 2000 via chegada a Amã, vai apontar estabilizado no localizador Mike Serra Golf. Deve registrar, se comunicar. Posição estática, está na chegada a Mari. Mike Serra Golf está na chegada a Amã. Chegada a Amã. Serra 3198, desça e mantenha nível de voo 060 via chegada a Mária. 060 via chegada a Mária, 3198. Romeu Lima, todo estacionamento? Pronto, 1019 o ajuste agora, chame para ingresso no 7. 191, posição de pushback em andamento. Não, 3191 autorizado, chama o táxi. Autorizado, 3191. Lima autorizado, ingresso, reporte aliado pronto. Após o TAP, autoriza prosseguir via e o Elétrico vai, voo no 864. Aguarde a autorização do ILS X-Ray no 864, desça via até 2.000 pés e reduza a velocidade para 1.90 nós em função de tráfego de menor performance, passando agora a Duna com 160 nós. Via até 2.000, reduzindo 1.90, com ajuste 1.020 ao sentido aqui, no 864. Estabilizando ILS, Campo Vista, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, minha torre, em 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Papai Romeu, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, confirma a intenção, é prosseguir pouso no zero? Cancela após externo, acelerando o máximo possível, do segmento 17. Ok, reporte cancelamento. Salvador, bom dia, sou 4207, toma seu quilo. Azul 4207, quilo, confere, copia Guarulhos 320. Abrindo, cara. 4207, autorizado para Guarulhos, nível 320. Via Pesulo 10, Papa Alfa Índia, após conforme rota do plano de voo. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5007, controle 120, decimal 8. Autorizado então para Guarulhos, nível 320, regulou 10 até Papa Alfa Índia, após conforme a rota plano de voo. Decola 10 no perfil da Dael Leda Motman. Curva à direita, 5007 é o transponder, o 120.8 é o controle, Salvador, azul 4207. Azul 4207, correto, portão 3, chama e pronto, pushback, acionamento. Chama lá, pushback, acionamento, 4207. Então Lima decolou o Zuno 2, então o tráfego que abandonou a final no zero, cancelou e consegue visual para 17, você consegue iniciar a curva após 2.000? Olha ali, uma mata pronta 2.000, confia? Estimativo, para cruzar o campo a 2.000, devido ao tráfego a 1.000 pés na final no 7. Estimativo, base, o flexo vai passar travado, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golfo, pouso autorizado no 7, 1.50 graus, 1.09. Golfo. Táxi 3191, 219 a bordo, 3 horas e 45 minutos. Táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero. Anular torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 019, um bom voo. 019, ajuste, autorizado via Alfa, Ponte Vera, torre 3-1. Ok, vai na esquerda, obrigado, Ana Lima. Passa pro controle. 1208, bom. Bom dia, Romeu Lima. A pátria pro Romeu Lima. Suba e mantenha nível de voo 100 via Momo. Mantenha a restrição 3.000, sobe. Cancelada a restrição de altitude na saída Momo. Romeu Lima. Obrigado, tem a restrição de altitude na Momo. Do 4082, desça aí, mantém nível de voo 050 via chegada Mari 2019. Estabilizou agora. Tá, desloca a cabeça. Leta final, torre no 895. Ouro 895, até breve. Copia. Copia. Autorizado para Fortaleza, nível 370, via Pêndulo 19, após conforme plano de voo. Decolagem pistão 10, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8, transponder 5001. 70, Pêndulo 19, após conforme plano, decola pistão 0, curva esquerda, perfil Momo, Froti. 1208 é o controle, aciona 5001, gol 1094. 1094, correto, botão 8, chama o trampo de estacionamento. Chamará, gol 1094. Azul 4082, controle. Salvador, bom dia, transmissão na aviona, ponte espera da 1090, desloca a aeronave nacional. 3191, aguarde um instante. Aguarde. 864, pouso autorizado, pistão no 0, 150 graus, 08. Eu repouso no 0, 864. Salvador, Azul 4082, bom dia. Azul 4082, confirme como recebe. Agora 5x5, está atingindo 5023. Esse aí mantém o nível de voo 050 e a chegada Mari, liberado da restrição, cancelada a restrição de altitude, me corrijo, cancelada a restrição de velocidade, esse aí mantém o nível de voo 050-1019. Ok, 1019, 050, restrição de velocidade está liberada, o 4082, informa-se a informação tudo e perdeu o contato com o 7.3. Incidente 5, 4082. 82. Controle, Salvador, boa, boa, 1162, Lando Marinho. 1162. Desça aí, mantém nível de voo 0620 via chegada Mari 1019. 0620 via 1019, o número 19. E o 3198, interceptando localizador visual. 3198, chame a torre 1 no 8 decimal 95. 895, bom dia. Boa noite, Salvador, bom dia. Voo 561, informação quilo, que acerto ao nível 50. Ou no 561, desça e mantenha o nível de voo 070 e a chegada Mari 1019. Ok, para 070, via chegada Mari, corrida de agosto no ajuste do voo 561. 21 no decimal 9. 219, no ótimo, é fácil. Vento 1,60 graus, 1,09, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem 1,0, 2,3, 1,0. Salvador, bom dia, boa noite, 64, Libro. Boa noite, 64, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, hotel 05, noite 64. Falou, o Bona 094, 08, para pushback, acionamento. Bono 094, autorizado, Champagne. Camarão 094. Autorizado, Chique-Chique, em Assunção, nível 05, plano modificado no 420, quando possível, informe o estimado para pouso. No 550. Autorizado para Serra, November India Charlie, nível 120. Conforme rota do plano de voo, decolagem pista 17, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, após Momo direto destino em coordenação com controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, acione 5574. E 1 aos 2 0, 1 2 0, decimal 8. 4 0, Via da El. Via da El, saudador 34 0, 3 1 9 1. Olha, voo 561, autoriza em rápida presente. Ativo. Correto? Minha a chegada desce de via até o 070 no 561, no número 450. Via chegada até o 070. 4082, extra via até 2019, IVLS, após o localizador. Via 2000 vai reportar o IVLS, 4082. Voo 1162, autorizado 3000, desce via 1019. 3000, via 1019, 1162. São Salvador Azul 4207, peça acionamento, posição 3. Azul 4207, aguarde para início do push, aeronave da Gol finalizando o pushback no 08, já está com a retaguarda, né? Me escuta aguardando. Aguardando Azul 4207. É um. Entendi, mantenha perfil lateral, aí da via da El. Aos 22, 121 no décimo 9. 219, 1976 a bordo, 3 horas e 40, alterna São Luís. Solo Salvador, bom dia, 3198 de novo. Então, 3198, táxi Alfa, chame antes da sua Juliette para ingresso. Alfa vai chamar antes da Juliette. 1094, táxi via parte 1 no táxi Índia até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 019, bom voo. 319, táxi, parte Índia no ponto de espera na torre 1895, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Variza 1, confirme. Papá Romeu, Serra Tango Delta, acione identificação, 63 milhas, Nordeste de Salvador, Nível de voo 160, reporte no ideal para descida, proa de pelo para interceptar a chegada a bomba. Juliette, portão 02. Pode passar de dar na Azul, pode pressionar a Juliette por 2, tá? 3, 1, 2. Azul 4207, coordenando com a equipe de solo após parqueamento da aeronave da TAM no portão 02, autorizado, chame táxi. Tem de coordenação com o pessoal de solo após a passagem do TAM ingressando no 2, está livre de pé de acionamento, chamará para táxi. Azul 4207. 160 graus, 109. Com 1561, vai cruzar uma centena para o 070. Sim, né? Com 1561, senhor, vai cruzar uma centena para o nível 070. Sim, ativo. É autorizado o nível de voo 050, 561. Para o 050 agora, 561. Tango Delta, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 09. Receptor, lógico, a pista vista, o 4082. Azul 4082, chame a torre em 18, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Azul 4082, final, baixado elevado. Papá, Juliette, papá, condições de iniciar a curva de imediato, faz a mão, mano? Afirme, iniciando curva, papá, Juliette, papá. Ciente, livre cruzamento do campo, após o cruzamento, chama o controle 120, decimal 8. Livre cruzamento, cruzamento do campo, após o cruzamento, chamará o controle 120, decimal 8, papá, Juliette, papá. Azul 4082, continua a aproximação, pista 10. Informo Papa Alfa 46 cruzando o campo. Aguarde autorização de pouso 4082. Aguarde autorização de pouso 82. Juliette, papá, chama o controle 1208, tem um bom voo. Gente, chamarão o controle 1208, grato, bom dia, papá, Juliette, papá. Azul 4082, o tráfego já cruzou, tá afastando no perfil da saída Momo. O pouso autorizado, pista no 0, 160 graus, 08 nós. 82. Vai mantendo o voo 120, cancelada a restrição de altitude, Juliette, papá. Gente, livre ascensão para o 120, papá, Juliette, papá. Se possível, me autoriza a proa direta e descer. Vai atingir o 050, gol 1561. Gol no 561, é autorizado via chegada até 2 mil pés. Livre LS 1019, acusa no localizador. Descendo via chegada para 2 mil pés, vai reportar estabilizado no localizador, gol 561. Papá Romeu, papá Juliette, papá, mantenha o perfil da subida Momo aguardando proa de Irecê quando possível estimado para pouso. Gente, aguardando proa de Irecê, papá Juliette, papá. 094, ali mantém pista 10. Ali mantém pista no 0, vou no 094. Mantendo 318 na presente. Ok, cruzou 2000 autorizado para outro destino, Juliette Papá. Gente, livre e boa para o destino, Papá Juliette Papá. 31191, chame Recife em 125, decimal 1. Uno 561, livre LS, acusando o localizador 2019. Livre LS, vai passar no localizador com 2019, voo 561. Salvador Azul 4207, para o táxi com 5 horas de autonomia, 122 a bordo, alterna Ribeirão Preto. Azul 4207, táxi via Índia até o ponto de espera pistão 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 099, um bom voo. Gente, via Índia 1895, ponto de espera com a torre 1019, Azul 4207. Salve Salvador, boa tarde, Azul 4082, livrou na Foxtrot, está na aula. Bono 094, 160 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista 10. Livre decolagem, pista no 0, Bono 094. R 6255, chegada Mari, desce e até o 050-619. Entendeu, chegada Mari, desce até o 050, possibilidade de voar do estado. R 6255, mantém a chegada, desce via até o 050 inicialmente. Mantém a chegada, desce via 050-625. 4082, Juliette, pontão 01. Juliette para o 01, Azul 4082. T2, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 08. Levei pouso, pista no 0, 92. Estabilizado no localizador, voo 1561, agora no ILS completo. Obrigado, bom dia. 561, chame Torre, em 18 decimal 95. 1895, obrigado por serviço. Torre de Salvador, bom dia, eu vou o 561 estabilizado no ILS, já avisou. Puro 561, continue a aproximação, aguarde pista mesmo. Aguarde pista mesmo, gol 561. Gol 094 na saída. Gente, aguarde, mantenha ponto de espera, aguarde instruções 4207. Papá Triplo Romeu Lima, serviço radar terminado, 4, 5 milhas noroeste de Salvador, mantenha a ascensão visual para o nível de voo 105. Chame autocoordenação 2345 para coordenação de voo e alerta, e o Centro Recife, descorrijando, chame o Centro Recife para coordenação de voo e alerta em 12685 e autocoordenação em 12345. No pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 109, ajuste no 0, 109. Livre pouso na 10 com 2019, igual 561. 094, contato radar passando em nível de voo 050, completa ascensão ao 370. Ok, subindo ao 370, 094, tráfego à direita, 3 horas, 12 milhas rumo sudeste, cruzando 70 em descida. Ah, procurando o tráfego, com 094. Sierra Tango Delta, seu pouso será pista 10 ou 1-7? 1-7, Sierra Tango Delta. Entendi, Sierra Tango Delta. Referência na 1-7, Sierra Tango Delta. Aguardo visual para modificações de regra e prosseguir para 1-7. Eu intenciono prosseguir para a final da 1-0 e modificar quando mais próximo. Vetor, sequenciamento, esquerda, proa 2, 3, 0, limite QD Mike 1,